Deuses Falsos, de Timothy Keller, capítulo 3. O dinheiro muda tudo. Pura ganância. Em 2005, o banco de investimentos Credit Suisse promoveu uma campanha intensa de empréstimos para resorts. Esses empréstimos ofereciam lucro pessoal instantâneo para os tomadores e alta rentabilidade para investidores institucionais. Em resposta, o fundador e maior acionista do Yellowstone Club, um resort particular para os esquiadores milionários nas montanhas de Montana, contratou um empréstimo de 375 milhões de dólares. De imediato, foram para sua conta pessoal 295 milhões, como permitia o contrato assinado. O Credit Suisse pouco se esforçou para avaliar a capacidade de reembolso desse tomador, uma vez que não tinha recursos próprios em jogo. O empréstimo era embalado e vendido como parte de um contrato de empréstimo suplementar, transferindo todos os problemas potenciais para investidores institucionais, como fundos de pensão que estivessem adquirindo produtos desse gênero, cujos riscos eram extremamente subestimados pelos vendedores. O Credit Suisse realizou cerca de 6 transações desse tipo com resorts de 2002 a 2006, totalizando cerca de 3 bilhões de dólares. Em 2007, no entanto, o Yellowstone Club se viu em sérios problemas financeiros. A rotina de gestão ineficiente se agravou com a dívida muito elevada do empréstimo feito com o Credit Suisse. Quando chegou a recessão e os valores imobiliários caíram, o clube pediu falência. O Credit Suisse, que tinha direitos de primeira penhora, propôs um planejamento de capital provisório para suspender as operações do clube, o que causaria demissão de centenas de funcionários de seus empregos. Promotores de vendas, garçons, jardineiros e ascensoristas das pequenas cidades de Montana, com poucas opções de trabalho em outros lugares, estavam prestes a sofrer um terrível prejuízo econômico. Felizmente, o juiz responsável por processos de falência de Montana percebeu o que havia acontecido. Ele criticou com vigor o Credit Suisse e o proprietário do clube por ganância pura e pelo empréstimo predatório que os deixara ricos, ao mesmo tempo que depositava todo o risco e as consequências sobre a classe trabalhadora da região. Ele tirou o Credit Suisse da posição de primeira penhora, gesto raro em julgamentos de falência. As decisões do juiz possibilitaram que outro comprador adquirisse o clube e muitos empregos foram salvos. Um jornalista que cobria essa história chamou-a de retrato do espírito econômico da nossa época. A nova explosão de salários de executivos, a ênfase elevada em artigos de luxo, as negociações gananciosas, rendendo milhões para os envolvidos à custa de milhares de trabalhadores comuns, a falta de preocupação com dívidas exorbitantes. Tudo isso representa profundas mudanças sociais em nossa sociedade. Paul Krugman escreve sobre essas mudanças de atitude. Não deveríamos pensar no assunto como uma tendência de mercado, como uma elevação do valor de propriedades de frente para o mar, mas como algo mais parecido com a revolução sexual da década de 1960, um relaxamento de antigas restrições, uma nova permissividade, com a diferença de que, neste caso, a permissividade é financeira e não sexual. Claro, John Kenneth Galbraith descreveu o executivo honesto de 1967 como alguém que evita a mulher adorável, disponível e até mesmo nua por quem está intimamente rodeado. A gestão não age de maneira impiedosa para recompensar a si mesma. Próximo ao fim da década de 1990, o lema do executivo poderia bem ser: se a sensação for boa, faça. Não conseguimos enxergar a própria ganância. Ernest Becker escreveu que nossa cultura substituiria Deus pelo sexo e pelo romance. Antes dele, Friedrich Nietzsche tinha uma teoria diferente. Ele escreveu que, com a ausência crescente de Deus na cultura ocidental, haveríamos de substituí-lo pelo dinheiro. O que leva um homem a usar pesos adulterados, outro a atear fogo na própria casa, depois de tê-la segurado acima de seu valor real, enquanto 3/4 da nossa classe alta faz vistas grossas à fraude legalizada. O que provoca tudo isso? Não é o desejo real, pois sua existência não é de modo algum precária, mas são incentivados dia e noite por uma impaciência terrível ao ver a própria riqueza se acumular muito devagar e por um anseio e um amor igualmente terríveis por essas pilhas de dinheiro. O que antes era feito pelo amor a Deus, hoje é feito por amor ao dinheiro, isto é, por amor ao que no presente permite-nos o mais elevado sentimento de poder e uma boa consciência. Em resumo, Nietzsche profetizou que na cultura ocidental, o dinheiro talvez se tornaria o principal deus falso. Inúmeros escritores e pensadores têm chamado nossa atenção para a cultura da ganância que vem corroendo nossa alma e produzindo colapso econômico. Entretanto, ninguém imagina que a transformação esteja logo ali. Por quê? Porque é particularmente difícil enxergar a ganância e a avareza em nós mesmos. Alguns anos atrás, ministrei uma série de 7 palestras sobre os 7 pecados capitais durante um café da manhã para homens. Minha esposa, Kathy, disse-me: "Sou capaz de apostar que, na semana em que tratar da ganância, você terá o menor número de participantes." Ela tinha razão. O lugar ficou abarrotado de pessoas para ouvir sobre luxúria e ira, até mesmo sobre orgulho. Mas ninguém se considera ganancioso. Como pastor, as pessoas vêm a mim para confessar que lutam contra quase todo tipo de pecado. Quase tudo. Não consigo me lembrar de alguém me procurar e dizer: "Gasto dinheiro demais comigo. Creio que minha cobiça gananciosa por dinheiro é prejudicial para minha família, minha alma e as pessoas que me rodeiam." A ganância se esconde da própria vítima. O modus operandi ao Deus dinheiro inclui a cegueira em nosso próprio coração. Porque ninguém que vive dominado pela ganância consegue enxergá-la? O Deus falso do dinheiro usa dinâmicas sociológicas e psicológicas muito efetivas. Todo mundo vive em determinada categoria socioeconômica. A partir do momento que tiver condições financeiras para morar em certo bairro, mandar os filhos para as escolas da vizinhança e participar da vida social dela, você se descobrirá cercado por um bom número de pessoas com mais dinheiro que você. Ninguém se compara ao restante do mundo, mas às pessoas com as quais compartilha a categoria socioeconômica. O coração humano sempre quer se justificar, e essa é uma das maneiras mais fáceis. Você diz: "Não vivo tão bem quanto ele ou ela ou eles. Meus meios são modestos comparados com o deles." Você pode argumentar e pensar assim, não importa quão prodigamente viva. O resultado disso é que a maioria dos americanos se considera de classe média e só 2% se consideram classe alta. Mas o restante do mundo não se deixou enganar. Quando pessoas de outras partes do globo nos visitam, ficam chocadas ao constatar o nível de conforto material que a maioria dos americanos aprendeu a considerar uma necessidade. Jesus adverte as pessoas com bem mais frequência contra a ganância do que contra o sexo. Contudo, quase ninguém se considera culpado por ser ganancioso. Portanto, todos deveríamos começar com a hipótese de que isso poderia facilmente ser um problema para mim. Se a ganância se esconde em recessos tão profundos, ninguém deveria se sentir confiante de que ela não seja um problema em sua vida. Como reconhecer o poder que o dinheiro tem para nos cegar e nos libertarmos dele? O poder sedutor do dinheiro. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Com pinceladas breves, mas reveladoras, o Evangelho de Lucas nos apresenta Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos marginalizado pela sociedade. Até hoje, pessoas que trabalham para a Receita Federal não fazem propaganda disso nas festas, mas precisamos compreender o que isso significava naquela época e lugar. Israel era uma nação conquistada sob ocupação militar. Seus conquistadores, os romanos, arrecadavam impostos opressivos de cada colônia como forma de transferir a maior parte da riqueza e do capital da nação para Roma e seus cidadãos. Isso empobrecia as nações conquistadas, o que as mantinha subjugadas. As únicas pessoas que viviam com conforto e bem-estar em Israel eram os governantes romanos e seus colaboradores locais, os coletores de impostos. O sistema tributário dependia de oficiais encarregados de extrair, para os senhores romanos, a receita dos tributos de cada região designada para a arrecadação. Todo mundo os desprezava. As pessoas chamavam Zaqueu de pecador, que significava apóstata ou pária. Se quiser ter uma noção de como esses funcionários eram vistos, imagine o que as pessoas pensavam dos colaboradores que, sob ordem dos nazistas, oprimiam o próprio povo durante a Segunda Guerra Mundial. Pense nos líderes dos cartéis de drogas que enriquecem escravizando milhares das pessoas mais frágeis das regiões mais carentes das cidades. Pense nos magnatas corruptos dos dias atuais que adquirem empresas e depois as destroem ou vendem hipotecas a pessoas simples que não podem pagar enquanto enchem os bolsos com milhões de dólares. Agora, você é capaz de entender a condição dos cobradores de impostos da época de Jesus. Por que alguém aceitaria um emprego de cobrador de impostos? O que poderia seduzir um homem, atrair a família e o país e viver como uma pária da própria sociedade? A resposta? O dinheiro. O incentivo que os romanos ofereciam aos cobradores de impostos era quase irresistível. Auxiliados pela força militar, o cobrador de impostos tinha permissão de exigir muito mais dinheiro dos conterrâneos judeus do que havia se comprometido a pagar ao governo. Hoje, damos a isso o nome de extorsão. Era uma prática extremamente lucrativa. Os cobradores de impostos eram as pessoas mais ricas da sociedade, bem como as mais odiadas. Um dos motivos por que Lucas chamou nossa atenção para Zaqueu foi o fato de ele não ser apenas um cobrador de impostos comum. Ele era arquitelões, literalmente o arquicobrador. Não surpreende que o encontremos em Jericó, um grande centro alfandegário. Como um dos chefes de todo o sistema, ele seria um de seus membros mais ricos e odiados. Viveu em uma época diferente da nossa, em que havia um estigma associado ao consumo ostensivo e ao deleite na riqueza. Mas isso não tinha importância para ele. Zaqueu havia sacrificado tudo mais a fim de ganhar dinheiro. O dinheiro como senhor. Paulo diz que a avareza é uma forma de idolatria. Lucas nos ensina a mesma verdade em seu evangelho. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz aos ouvintes: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O que é cobiça? No contexto próximo de Lucas 11, 12, Jesus advertiu o povo acerca da preocupação com suas posses. Para Jesus, a cobiça não é apenas o amor ao dinheiro, mas a ansiedade excessiva por conta dele. Jesus explica a razão de termos as emoções tão poderosamente controversas por nossa conta bancária. A vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Consistir em relação a bens é ser definido pelo que se tem e consome. O termo descreve a identidade pessoal com base em suas posses e consumo. Refere-se a pessoas que, se perderem o patrimônio, não lhes restará um eu, pois o valor pessoal delas se baseia em seu valor financeiro. Em uma passagem posterior, Jesus é mais direto e dá nome aos bois. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. Jesus usa todas as metáforas padrão para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem três coisas com seus ídolos: amam-nos, confiam neles e lhes obedecem. Os que amam o dinheiro são aqueles que se acham sonhando acordados, fantasiando com novas maneiras de ganhar dinheiro e com novos bens para comprar e olhando com inveja para quem tem mais do que eles. Os que confiam no dinheiro sentem ter o controle da própria vida e estar seguros e garantidos por causa de sua fortuna. A idolatria também nos torna servos do dinheiro. Como servimos reis e magistrados terrenos, assim vendemos a alma a nossos ídolos. Ao buscarmos nele significado, amor e segurança, confiança, precisamos tê-los e, portanto, somos motivados a servi-los e, essencialmente, obedecer-lhes. Quando Jesus afirma que servimos ao dinheiro, usa uma palavra que indica o serviço solene oferecido a um rei e fundamentado em uma aliança. Se você vive para o dinheiro, é um escravo dele. Se, no entanto, Deus se torna o centro de sua vida, e isso destrona e rebaixa o dinheiro. Se sua identidade e segurança estão em Deus, as riquezas não podem controlá-lo por meio da preocupação e do desejo. É uma coisa ou outra. Ou você serve a Deus, ou se entrega à escravidão, a Mamom. Em parte alguma, essa escravidão é mais evidente em que na cegueira de pessoas gananciosas para o próprio materialismo. Observe-se que em Lucas 12, Jesus diz: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Uma declaração notável. Pense em outro pecado tradicional contra o qual a Bíblia nos adverte: o adultério. Jesus não recomenda: Cuidado, evitai cometer adultério. Não precisa. Quando está na cama com o cônjuge de outra pessoa, você sabe o que está fazendo. No meio do caminho, você não diz: Oh, espere um pouco, acho que isso é adultério. Você sabe que é. Todavia, apesar de ser claro que o mundo está cheio de ganância e materialismo, quase ninguém percebe que essas coisas se aplicam à própria vida. Negam a realidade. Podemos continuar observando a história de Zaqueu e perguntar: como pôde ter traído e prejudicado tanta gente? Como foi capaz de dispor-se a ser tão odioso? Como pôde se deixar cegar pelo dinheiro a ponto de fazer tudo isso e viver dessa forma? Zaqueu é só um exemplo do que Jesus vem ensinando ao longo de todo o livro de Lucas. O dinheiro é um dos deuses falsos mais comum que existe. Quando ele domina seu coração, cega-o para o que está acontecendo, controla-o por meio de ansiedades e cobiças e leva você a priorizá-lo acima de todas as outras coisas. O princípio da graça. Zaqueu tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era um homem baixo, mas por que um homem baixo não poderia ficar na rua, à frente das pessoas mais altas? Evidentemente, o povo não lhe daria lugar. Em razão disso, Zaqueu tomou uma atitude surpreendente: subiu em uma árvore. Precisamos avaliar com exatidão o significado disso. Em culturas tradicionais, não eram a liberdade e os direitos que importavam, mas honra e dignidade. Para qualquer homem adulto, o ato de subir em uma árvore implicava ser alvo de grande zombaria. Com certeza, alguém como Zaqueu, já desprezado e ainda por cima baixinho, seria mais cuidadoso em se portar de maneira desonrada. Então, por que ele agiu assim? Lucas nos revela: Ele tentava ver quem era Jesus. Zaqueu estava ansioso para ter um relacionamento com Jesus. Ansioso pode ser uma palavra branda demais. A prontidão com que escalou a árvore indica algo mais próximo do desespero. Jesus se aproximou e viu uma multidão formada em sua maioria de pessoas respeitáveis, religiosas, todas se sentindo superiores a prostitutas e cobradores de impostos. Em vez de dirigir a palavra a uma delas, ele escolheu o pecador mais notório em toda aquela multidão. Zaqueu era o arquicobrador, o pior de todos. Contudo, diante daquela virtuosa multidão, Jesus escolheu esse homem não só para lhe falar, mas também para comer em sua companhia. Naquela cultura, comer com alguém significava amizade. Todo mundo ficou ofendido, mas Jesus não se importou. Disse: Zaqueu, não quero ir para a casa deles, mas para a sua. E Zaqueu o recebeu com alegria. Esse intercâmbio simples não poderia ser mais elucidativo para nós. Zaqueu não se aproximou de Jesus com orgulho, mas com humildade. Não se valeu de sua dignidade e riqueza. Antes, deixou de lado sua condição de vida e se dispôs a ser ridicularizado a fim de ter um vislumbre de Jesus. No fim, não foi Zaqueu que convidou Jesus a entrar em sua vida, mas Jesus que o convidou a entrar na sua. Quase se pode ouvir Jesus rindo ao dizer isso: Zaqueu, sim, você mesmo, é com você que vou para casa hoje. Ele sabia quão escandaloso era seu gesto para a multidão, o quanto contradizia tudo o que as pessoas conheciam sobre religião e quão surpreendente era o próprio homenzinho espantado no alto da árvore. Quando Zaqueu viu que Jesus havia escolhido a pessoa menos virtuosa da multidão, ele próprio, para manter um relacionamento pessoal, todo seu entendimento espiritual começou a mudar. Embora seja pouco provável que tivesse um entendimento claro e consciente disso, Zaqueu começou a perceber que a salvação de Deus era pela graça, não por meio da realização ou desempenho morais. Essa descoberta penetrou nele como um raio e ele recebeu Jesus com alegria. Graça e dinheiro. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu queria seguir Jesus e logo constatou que, se o fizesse, o dinheiro seria um problema. Por isso, fez duas promessas extraordinárias. Prometeu dar 50% de sua renda aos pobres. Isso era muito mais que os 10% exigidos pela lei mosaica. Hoje, mesmo a doação de 10% da nossa renda para a caridade parece uma quantidade enorme, mesmo considerando que pessoas ricas poderiam fazer muito mais e ainda viver com conforto. Zaqueu sabia disso quando fez essa oferta. Seu coração havia sido impactado. Por saber que a salvação não era pela lei, mas pela graça, não pretendia viver apenas satisfazendo a letra da lei, queria superá-la. Há ocasiões em que as pessoas me procuram como seu pastor e me perguntam sobre dizimar, ou seja, ofertar um décimo da renda anual. Observam que no Antigo Testamento havia muitos mandamentos claros no sentido de que os crentes deveriam dar 10%. No Novo Testamento, contudo, as exigências específicas e quantitativas são menos evidentes. Costumam me perguntar: Você não acha que hoje, de acordo com o Novo Testamento, exige-se que os crentes contribuam com 10%, não é? Balanço a cabeça indicando que não, e eles soltam um suspiro de alívio. Mas logo acrescento: Vou lhe contar por que você não vê a exigência do dízimo exposta com tanta clareza no Novo Testamento. Raciocine comigo. Nós recebemos mais ou menos revelação, verdade e graça que os crentes do Antigo Testamento. Em geral, Há um silêncio constrangedor nesse momento. Estamos mais em débito com a graça do que eles? Jesus deu 10% de sua vida e sangue para nos salvar, ou deu tudo? O dízimo é o padrão mínimo para os crentes em Cristo. Com certeza, não gostaríamos de estar em posição de contribuir menos de nossa renda do que aqueles que tinham uma compreensão bem mais restrita do que Deus fez para salvá-los. A segunda promessa de Zaqueu não estava relacionada com caridade e misericórdia, mas com justiça. Ele havia ganhado muito dinheiro trapaceando, cobrar impostos exorbitantes de muita gente. Aqui, mais uma vez, a lei mosaica estabeleceu uma prescrição. Levíticos capítulo 5, versículo 16 e Números capítulo 5, versículo 7 instruíam que, se tivesse roubado alguma coisa, você poderia fazer a restituição com juros. Tinha que devolver com 20% de juros. No entanto, Zaqueu quis ir muito além. Restituiria 4 vezes mais o que roubara. Isso são juros de 300%. Em resposta a essas promessas, Jesus declarou: "A salvação chegou à tua casa." Observe que ele não disse: "Se viver dessa maneira, a salvação chegará à tua casa." Não, ela já chegou. A salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. A vida transformada chega em resposta à salvação, oferecida como um dom gratuito. Essa era a razão do novo coração e da nova vida de Zaqueu. Se a salvação fosse merecida de acordo com a obediência ao código moral, então a pergunta de Zaqueu teria sido: quanto sou obrigado a dar? Contudo, essas promessas eram reações à graça superabundante, generosa. Por isso a pergunta foi: quanto posso dar? Ele entendeu que, apesar de ser rico no aspecto financeiro, estivera falido espiritualmente. Mas Jesus despejara riquezas espirituais sobre ele com liberalidade. Zaqueu deixou de ser opressor dos pobres para tornar-se defensor da justiça. Passou de acumulador de riqueza à custa de quem estivesse ao seu redor, para ser servo das pessoas a despeito da própria riqueza. Por quê? Jesus tinha substituído o dinheiro como salvador de Zaqueu, de modo que o dinheiro voltou a ser simplesmente dinheiro. Agora, ele era um instrumento para fazer o bem, para servir as pessoas. Agora que a identidade e segurança de Zaqueu estavam fundamentadas em Cristo, ele tinha mais dinheiro do que necessitava. A graça de Deus havia transformado sua atitude para com a própria riqueza. Graça e ídolos profundos. Para entender como o coração de Zaqueu começou a mudar, temos de considerar que os deuses falsos se apresentam em grupo, tornando complexa a estrutura idolátrica do coração. Existem ídolos profundos no interior do coração, por trás dos ídolos superficiais, mais concretos e visíveis a que servimos. O pecado em nosso coração afeta nossos impulsos motivacionais básicos, de modo que se tornam idólatras, ídolos profundos. Algumas pessoas são fortemente motivadas pelo desejo de influência e poder, ao passo que outras se entusiasmam mais com a aprovação e a estima. Algumas querem conforto emocional e físico mais do que qualquer outra coisa, ao passo que outras desejam segurança, o controle do próprio ambiente. Pessoas dominadas pelo ídolo profundo do poder não se importam em serem populares a fim de obter influência. As mais motivadas pela aprovação são o oposto. Perdem poder e controle com alegria, desde que todo mundo pense o melhor a seu respeito. Cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto ou controle, gera um conjunto diferente de temores e um grupo distinto de esperanças. Ídolos superficiais são coisas como dinheiro, nosso cônjuge ou filhos, pelos quais nossos ídolos profundos buscam satisfação. Em geral, não nos aprofundamos na análise de nossas estruturas de ídolos. Por exemplo, o dinheiro pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer impulsos mais fundamentais. Algumas pessoas querem uma grande quantidade de dinheiro para controlar seu mundo e sua vida, Essas pessoas normalmente não gastam muito dinheiro e vivem de maneira bastante modesta. Mantêm tudo guardado e investido com segurança, assim podem se sentir absolutamente seguras no mundo. Outras querem dinheiro para ter acesso a círculos sociais e para se tornarem belas e atraentes. Essas pessoas, de fato, gastam consigo mesmas em abundância. Outras querem dinheiro porque lhes confere grande poder sobre os outros. Em todos os casos, o dinheiro funciona como ídolo e, no entanto, em virtude de vários ídolos profundos, resulta em padrões muito diferentes de comportamento. A pessoa que usa o dinheiro para servir a um ídolo profundo de controle muitas vezes se sentirá superior a todos que dele se servem para conquistar poder ou aprovação social. Em todos os casos, no entanto, a idolatria ao dinheiro escraviza e deforma vidas. Outro pastor de minha igreja certa vez aconselhou marido e mulher com sérios conflitos com respeito à maneira de administrar o dinheiro. A mulher considerava o marido um pão duro. Um dia, o pastor conversou em particular com o marido, que reclamava amargurado de como sua mulher esbanjava. Ela é muito egoísta, gasta demais em roupas e aparência. Ele percebia com clareza como a necessidade que ela tinha de parecer atraente para os outros e influenciava o uso que fazia do dinheiro. O pastor então lhes apresentou o conceito de ídolos superficiais e profundos. Você consegue ver que não gastando ou doando nada, guardando cada centavo, está sendo tão egoísta quanto ela? Você gasta tudo em sua necessidade de se sentir seguro, protegido e no controle. Para a felicidade desse conselheiro, o homem ficou chocado e não bravo. Nunca tinha pensado no assunto por esse ângulo, confessou, e as coisas começaram a mudar no casamento. Essa é a razão por que os ídolos não podem ser tratados pela simples eliminação dos ídolos superficiais como dinheiro ou sexo. Podemos olhar para eles e dizer: preciso tirar toda a ênfase nisso de minha vida. Não posso deixar que me controle. Vou dar um basta nisso. Apelos diretos como esse não funcionarão, porque é preciso lidar com os ídolos profundos no nível do coração. Só há uma maneira de mudar em nível de coração, mediante a fé no Evangelho. A pobreza de Cristo. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo pede à igreja que faça uma oferta aos pobres. Apesar de sua autoridade como apóstolo, ele escreve: não digo isso como quem dá ordens. Ou seja, não quero mandar que façam nada. Não quero que essa oferta seja apenas a resposta a uma determinação. Ele não exerce pressão direta sobre a vontade alheia, dizendo: sou o apóstolo, portanto, façam o que digo. Antes, prefere ver a sinceridade do vosso amor. E em seguida, escreve as famosas palavras: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Jesus, o Deus-homem, era dono de uma fortuna infinita. Mas, caso se apegasse a ela, morreríamos em nossa pobreza espiritual. Essa era a opção. Se permanecesse rico, morreríamos pobres. Se morresse pobre, nós nos tornaríamos ricos. Nossos pecados seriam perdoados e seríamos admitidos à família de Deus. Paulo não estava transmitindo a essa igreja um mero preceito ético, exortando-os a pararem de amar tanto dinheiro e a se tornarem mais generosos. Antes, ele apresentou um resumo do Evangelho. Eis o que Paulo estava dizendo: Jesus abriu mão de toda a sua riqueza no céu, a fim de fazer de você o seu tesouro, pois vocês são um povo valioso como um tesouro. Quando você o vir morrendo para torná-lo o tesouro dele, então você se apropriará de Jesus. O dinheiro deixará de ser a moeda que lhe dá significado e segurança, e você desejará abençoar outras pessoas com o que tem. À medida que você compreender o Evangelho, o dinheiro não terá domínio sobre sua vida. Pense na graça preciosa de Jesus até ela transformá-lo em uma pessoa generosa. A solução para a mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo no Evangelho, observando como ele derramou sua riqueza por você. Agora, você não precisa se preocupar com o dinheiro. A cruz demonstra o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Você não precisa mais invejar o dinheiro dos outros. O amor e a salvação de Jesus lhe concedem uma condição extraordinária que o dinheiro não pode lhe conceder. O dinheiro não pode poupá-lo da tragédia ou lhe dar o controle em um mundo caótico. Só Deus tem poder para isso. O que interrompe o poder do dinheiro sobre nós não é apenas o esforço redobrado de seguir o exemplo de Cristo. Antes, é o aprofundamento do seu entendimento da salvação de Cristo, do que você tem nele, e depois, a prática das mudanças que esse entendimento provoca em seu coração, o centro de sua mente, vontade e emoções. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, o entendimento acerca de nós mesmos e de nossa identidade, nossa cosmovisão. O consentimento comportamental com as regras, sem uma transformação completa de coração, será superficial e passageiro. O homem precisa de um ídolo. Andrew Carnegie passou a ser encontrado entre os homens mais ricos do mundo quando sua siderúrgica, precursora da US Steel, tornou-se a empresa mais lucrativa da face da Terra. No início de seu sucesso, com apenas 33 anos de idade, Carnegie fez uma avaliação impiedosa do próprio coração e produziu um recado para mim mesmo como lembrete. O homem precisa de um ídolo. O acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe ídolo mais degradante que a adoração ao dinheiro. No que quer que me envolva, tendo a investir de forma desordenada. Portanto, preciso ser cuidadoso e escolher a vida que mais desenvolva o caráter. Com certeza, prosseguir por muito mais tempo sobrecarregado com preocupações em relação aos negócios e com a maioria dos pensamentos completamente voltada para como ganhar mais dinheiro em menos tempo me degradará a ponto de ficar sem esperança de recuperação permanente. Renunciarei aos negócios com 35 anos, mas durante os 2 anos seguintes, quero passar as tardes buscando instrução e lendo sistematicamente. A sinceridade e o autoconhecimento nesse bilhete são extraordinários, e um dos biógrafos do autor, Joseph Frazer, comentou: "Nem Rockefeller, nem Ford, nem Morgan poderiam ter escrito esse bilhete, nem teriam entendido o homem que o escreveu." Todavia, apesar da percepção aguçada que tinha do próprio coração, evidentemente, Carnegie não renunciou aos negócios 2 anos mais tarde, e muitos dos efeitos degradantes de caráter temidos por ele concretizaram-se em sua vida. Apesar de Carnegie ter construído 2.059 bibliotecas, um operário de usina siderúrgica, falando por vários trabalhadores, contou a um repórter: "Não queríamos que ele construísse uma biblioteca para nós. Preferíamos salários maiores." Na época, os operários cumpriam turnos de 12 horas sobre o chão tão quente que eram obrigados a pregar plataformas de madeiras sob os sapatos. A cada 2 semanas, exauriam-se em um turno desumano de 24 horas e então tiravam o único dia de descanso. A melhor moradia que tinham condições de pagar era abarrotada de gente e imunda. A maioria morria com pouco mais de 40 anos ou menos, por causa de acidente ou enfermidade. Bill, que conhecemos na introdução, perdeu muito dinheiro na retração econômica entre 2008 e 2009, 3 anos depois de tornar-se cristão. Se acontecesse antes de me converter, eu teria me odiado e o incidente me levaria de volta à bebida, talvez até o suicídio, disse ele. Houve época em que Bill só conseguia se sentir uma pessoa de valor se ganhasse dinheiro. Sabia que se estivesse envolvido nesse tipo de relacionamento espiritual com o dinheiro durante a crise financeira, teria perdido o senso de importância e sentido. Mas sua identidade tinha mudado. Ele havia deixado de apoiar-se em seu sucesso e grande riqueza e passou a ter como fundamento a graça e o amor de Jesus Cristo. Por isso, ele pôde dizer, apesar das perdas sofridas, hoje, com toda sinceridade, confesso que nunca fui mais feliz em toda a minha vida. Andrew Carnegie reconhecia que o dinheiro era um ídolo em seu coração, mas não soube como erradicá-lo. Esse ídolo não pode ser removido, apenas substituído. Deve ser suplantado por aquele que, embora rico, fez-se pobre, a fim de que pudéssemos ser verdadeiramente ricos.